Quem é esse aí? Eu não sei. Deve ser o rei. Por quê? Não está coberto de bosta. I'm Batman. To Jurassic Park. The Force will be with you. Jurassicast no ar, meus caros internéticos! Sim, voltamos com mais um episódio supimplamente engraçado! Esse foi pedido, não foi pouco não. Este quem vos fala é Calaveira e está comigo aqui o ogro do Jurassicast. Fala aí, meu filho. E aí, galera, isso aqui não é o Jurassicast, é só uma maquete. Jorge, você está muito britânico hoje. E está comigo aqui ela, toda redonda, que voltou e deu um rewind nas barrigas e voltou, né, redonda. E aí, galera, beleza? É bom que eu falo esses adjetivos, eles falam, entendeu? Eles entram e eles assumem o papel deles. Eu gosto não, assim. Não, porque a ordem é essa. Sempre eu primeiro, depois é ele, porra. Eu sei, mas eu gosto é que vocês... Vai tomar no cu. Vocês não falam nada. Vocês viram e falam assim. Eu sou a Dona Redonda e eu sou o Ogro. Eu acho isso. Tem que admitir. Eu acho graça que você chama ele de Dona Redonda quando você é o Schwarzenegger em pessoa, né? Eu estou trabalhando nisso. Calaveira já perdeu uns 40 calaveiras. E aí, galera, beleza? E eu queria dizer que hoje à noite vai ter surra e sexo oral. Qual foi a Chiquinha? E olha só, internet, de volta a Jurassicast, por ser um pitão do caralho, um arroz de festa da porra. Porque fica daí, eu quero participar. Tá aqui essa porra do Torinho lá do Pauta Livre News, então seja bem-vindo de novo, meu cara. Fala, galera, e eu quero ter um funeral igual do Graham Chapman. Nossa, eu porra. Também, velho. E outra coisa, quando eu conheci vocês lá no sexto episódio lá que vocês fizeram, aí que eu cheguei e falei com vocês por DM no Twitter, eu cheguei, cara, no dia que vocês fizerem de Monty Python, por favor, me chamem. Obrigado por vocês terem prometido isso, cumprido a promessa. Olha só, internéticos, anarquicamente, nós vamos hoje falar sobre Monty Python em busca do Cálice Sagrado, este grande clássico da comédia britânica, desse grupo de humor que serviu de referência para praticamente qualquer coisa que veio depois deles, porque os caras são muito bons e não é pouco, não. Então, se você quer levar uma cuspidela no olho do Justin Bieber, continua aí que nós voltamos logo após os recados do Jaiminho. Vai lá, Justin! Justin! Sem música. Eu sou um novo castigo. Eu sou de Tânia da Mãe. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Recados do Jaiminho. Uma porrada de novidades, diz aí, Brunão. Todas as novidades possíveis, Calaveira, porque agora nós temos novos produtos Jurassicast. Inspirados em que filme, caro Miotti? No Monty Python em busca do Cálice Sagrado. Olha aí, exatamente. Nova camiseta inspirada em Monty Python em busca do Cálice Sagrado. Agora eu só quero falar uma coisa. Me diga de quem é a arte desta nova camiseta, Calaveira. Do Maciel. Leonardo Maciel, nosso ilustrador, voltando a fazer desenhos para as nossas camisetas, rapaz. Depois do Delore na Belina, né? Tamo aí com a nova camiseta em busca do Cálice Sagrado. É isso, ela não tem nome, não tem título, não tem nada, é isso aí. É só imagem. Dos momentos absurdos do filme. filme e seus personagens, velho. Então, nessa camiseta tá reunido tudo, velho. Tem o Rei Arthur, tem os Cavaleiros da Távola Redonda, tem o Cavaleiro Negro, tem o Bruxo Tim, tem os Cavaleiros que dizem Ni, tem a Santa Granada de Mão, velho. A Andorinha no Coco. A andorinha carregando um coco, véi, é um desenho incrível. Se você gosta do Monty Python e gosta desse filme, você tem que ter essa camiseta, cara. É, e como eu sei que Monty Python na internet é modinha, apesar que os caras são bons pra caralho, mas é modinha, então vocês têm a mais que obrigação de todo mundo comprar. Se cada um de vocês que estão ouvindo a minha voz agora comprasse uma camiseta por um real, o Jurassic Cast ia tirar o pé da miséria por um ano, mais ou menos. A gente ia poder ficar só trabalhando com a internet. Cada um de vocês que ouvem isso, cada um que faz o download, que faça isso, desse um real pra gente, que o Bruno falou, os três poderiam largar emprego e trabalhar só com isso. E então a gente tem que aproveitar o mês de novembro, que o pessoal está com o 13º no bolso e vai comprar coisa de, né, pra comprar também os novos produtos de canecas do Jurassic Cast, que está lançando a linha o quê, Miotti? A linha Monty Python e Busca o Cais Sagrado. Brincadeira não, essa linha de produtos do Jurassic Cast ao melhor estilo Monty Python, tá bom pra caraca. Absurdas as canecas, velho. Desenhados todas as artes pelo inoxidável, pelo estrogonoficamente Merovigel. E fantástico, nosso amigo Ed Palhares, Ed fucking Palhares, fez as artes das canecas e são quatro canecas foda, cada uma temática diferente, pra você comprar as quatro, fazer a coleção. Esse ano, velho, você vai tomar o vinho da ceia de Natal na caneca do Jurassic Cast do Monty Python. Com o Cavaleiro Negro todo esquartejado, porque é algo muito natalino. Quais são os temas das canecas, Calaveira? Nós estamos com quatro temas, meu querido Brunão. Nós estamos com o tema Cavaleiros que dizem... Dizem... Não, não, não diga nem, não diga nem. Cara, que está incrível, puta merda, velho, na boa, o Ed se superou. E sabe o que eu acho? Eu quero falar o seguinte, chupa Vivacqua. Porque o Vivacqua é sócio do Ed, só que o Ed, ele faz umas estampas muito melhor pro Jurassic Cast do que pro Star Gamer. Vivacqua que escute isso e lide com a dor. O outro tema é a granada de mão... Santa Granada de Mão de Antioquia, rapaz. De Antioquia, cara. Que o Brunão me falou uma coisa que ela é um easter egg dentro dos Worms. Eu não vou falar qual é, porque você vai ter que escutar o programa. E que mais, Calaveira? Em terceiro, nós temos o nosso queridíssimo, aclamado Cavaleiro Negro. Só o Cotoquinho. Só o Cotoco. Só o Cotoco. Reclamando, dizendo pro povo voltar. Volta aqui! E a última? A quarta é épica. A quarta é a caneca Camelot, com a frase... É só uma maquete. E ela é toda épica, toda rebuscada, assim, é... no final. É só uma maquete. É só uma maquete. E tem um detalhe importante nessas canecas novas, que o Ed fez a nossa logo no estilo desenho do Monty Python. No estilo desenho do Terry Gilliam, cara. Porra, ficou muito foda o dinossauro. Ficou foda, cara. Olha, é só clicar no post pra ver as canecas do Monty Python que a gente tá fazendo. É coisa assim pra fã mesmo. E, cara, sério, eu quero as quatro, cara. São, assim, também quero. Quem gosta do Jurassic Cast e gosta do Monty Python vai se amarrar e vai querer ter. Lembrando que as canecas são feitas pela The Magic Box, nossos queridos parceiros e colegas. Baratinha caneca, clica lá e compra as canecas, compra a camisa, ajuda a fazer o nosso Natal também. Ajuda a gente a ir pra Comic Con ano que vem. Poxa, vamos lá. Semana passada, vocês ficaram sabendo que eu quase perdi tudo do Jurassic Cast, né? Deu uma concordata no computador do Miotti. Rapaz, eu fiquei gelado, fiquei em desespero porque meu HD pifou. E graças ao nosso amigo Cleiton Oliveira, né, marca sonora. O suado. Não é mais, o cara tá magro. Pera aí. Miotti, seja homem. Você falou pra mim que ele emagreceu, mas ele continua. Emagreceu, mas continua ele suado. Ele continua úmido. É verdade, isso é verdade. Rapaz, ele emagreceu 16 quilos. Caralho. Tá de parabéns. Tá de parabéns mesmo. Ele antes era gordo e ceboso, agora ele só tá ceboso. Isso. O Maf sabe que é brincadeira, que eu gosto muito dele. Rapaz, tem duas irmãs, puta que pariu. É, aí... Belo agradecimento, hein, Miotti? É. Falar das irmãs. Miotti tá agradecendo as irmãs dele agora. Por isso que ele tá assim. Inclusive, eu porque tá assim, por isso ele tá dando um... Aí eu fui na casa dele, eu falei, rapaz, ajeita esse computador pra mim. O cara salvou até as coisas da Anime Friends, que a gente não colocou no ar ainda, porque eu tinha perdido no meu notebook. Ele conseguiu recuperar tudo. Logo, logo teremos vídeos da Anime Friends também. e todo o material do Jurassic Cast tá salvo aí pra gente. O Mafia, ele é tão ninja que ele resgatou o HD do Miotti do computador e pegou uma parada que tava no notebook do Miotti, velho. Que eu não conseguia mais ligar o notebook. Ele transferiu uma parada que tava no notebook do Miotti lá guardado na casa dele pro HD do Miotti que tava pifado. Isso. O cara é ninja. O Mafia Sonora é o necromante da informática. Então, galera, se precisarem aqui em Brasília de alguém que mexa em computador, indico muito o Mafia Sonora. É só falar com ele. O Facebook dele tá aí no post, é só entrar lá e falar com ele, que o cara saca. O cara sabe muito. E sabe qual é o melhor, internet? Que é honesto. Com certeza, e muito. É, porque eu mesmo já quebrei muito a cara com o técnico de informática safado. Às vezes é uma coisa ali boba e o cara já quer cobrar R$200 pra reinstalar o Windows. Porque técnico de informática em Brasília só sabe fazer uma coisa, reinstalar o Windows. Ah, mas é a primeira coisa que ele faz. É, ah, vamos reinstalar o Windows, é o Windows. Isso. Velho, não é a porra do Windows. Então, assim, quando você conhece alguém que sabe fazer mesmo, o cara ressuscita até as desgraceiras das tranqueiras do meu Miotti, internet, que os hereditos do Jurassic Cast 486. Você vê a situação do cara, meu. Miotti usa interface Windows 3.1. E o Mafia conseguiu resgatar tudo isso. Então, se você tá precisando de uma assistência técnica mesmo, tá querendo recuperar um computador, ou até mesmo uma consultoria pra saber o que comprar, o que não comprar, ou enfim, o que seja, vá lá no Mafia Sonora. Se você não conseguir entrar em contato com ele no Facebook, entre em contato com o Jurassic Cast, que a gente passa os dados dele pra você, porque é um serviço de primeira. É sério mesmo. É muito bom. Vocês não vão se arrepender. Estaremos de novo em São Paulo, agora dia 14 de dezembro. 14 de dezembro, evento Sampa RPG, a Devir Livraria, a Devir, que é publicadora de vários livros de RPG, e a Devir tá organizando esse evento que vai rolar dia 14 de dezembro, lá em São Paulo, e nós vamos estar lá, velho, nós vamos estar lá falando do quê, Calaveira? Não sei. Pois é, me falaram também não. Me falaram. Nós vamos estar lá fazendo uma bagunça. Como sempre, né? Fazendo aquele nosso estilo. A nossa apresentação está marcada para as 16 horas. E fica na Fábricas de Cultura em Vila Nova, em Cachoeirinha. O jeito de você chegar lá é o seguinte: estação metrô Santana, na porta vai ter transporte gratuito pro Sampa RPG. É, a internet, o Sampa RPG é um dia no ano para você juntar seus amigos e fazer um grande encontro, tendo a possibilidade de conhecer novas pessoas e as novidades do querido hobby, que é o RPG, né, Brunão? Olha só quem vai estar lá também. Nosso amigo pessoal, Wendel Bezerra. Chupa a internet. Eu quero que você fale de novo, por favor. Chupa a internet, nosso amigo pessoal, Wendel Bezerra. Cara, eu sou BFF do Goku. Vamos ter também lá o nosso querido amigo Carlos Ruas, daquele quadrinho do blog O Sábado Qualquer, aquele que tem Deus, que é maneiro pra caramba. E também um cara que é formado em tradução, intérprete, ele traduziu aí os livros de RPG do Forgotten Realms, Dungeons & Dragons, GURPS, etc. Que é o Leandro Lima Rodrigues, vai estar falando também de RPG, vai falar da carreira dele como tradutor, etc. E vamos estar lá nós também, pagando de sei lá o quê, né? E vamos estar fazendo bagunça. Será que vamos levar brinde? Não sei, quem sabe, talvez. Não, imagina, né? A gente parece um goblin quando a gente chega no lugar. Tamanha sacola de coisa que a gente leva. Olha, vai ser um dia para São Paulo nunca mais esquecer, véio. E além do mais, internet, vocês querem saber uma coisa? A gente tá sendo pago pra ir! Melhor não é isso, Calaveiro. O melhor pras pessoas é que a entrada é franca, rapaz. Mas eu tô sendo pago pra ir! Então é isso. Encontramos vocês no Sampa RPG dia 14 de dezembro. Corre lá! Vamos lá então, Calaveira e Miotti, voltar pro programa. Antes disso, vamos falar nossas redes sociais e nossos vídeos. Temos lá nosso canal no YouTube, youtube.com/jazzcast. Entra lá, você tem várias atrações de vídeo. Tem a cozinha do Tchaka, tem a hora do Tchaka, tem a indicação do Brunão, tem as dicas de Santos do Miotti. E em breve teremos uma atração de games. Em breve. É assim que a gente descobri como fazer. Estamos testando. Olha só. Estamos, cara, fazendo testes e um dia vai ter. Agora eu quero agradecer, Bruno, o pessoal que respondeu. Sim, a enquete, verdade, lá no Facebook, que comentaram lá na enquete que nós fizemos, né, Bruno? Que nós queríamos saber de vocês se valeria a pena a gente entrar nessa vertente de games e tal. Eu sou um gamer viciado do cacete. O Brunão tenta. O Miote parou no Atari. Então a gente queria, internet, saber se valia a pena a gente entrar nessa vertente, porque dá um trabalho do cacete. Eu fiz uns testes, acho que foi uns dois gameplay que eu fiz sobre o Diablo, eu sozinho fazendo um teste, eu tava explorando aquela coisa ali. Foi um projeto pessoal que não foi muito pra frente, aliás, não foi pra frente, mas eu posso dizer pra vocês com toda sinceridade, dá um trabalho do cacete. E a gente queria saber se valeria a pena a gente entrar e ter esse trabalho. Vocês responderam. Algumas pessoas acharam que sim, outras pessoas acharam que não, mas o pessoal foi muito participativo. A maioria disse que sim, então prepare-se que em breve nós teremos o Cala a Boca e Joga, sei lá, alguma coisa assim. Vai continuar Cala a Boca e Joga Calaveira, a gente só vai trazer ele pro canal do JurassicCast. Então entre lá, assine o canal, inscreva-se no canal www.youtube.com/JurassicCast pra você receber, quem sabe aí, né, em breve o primeiro vídeo do Jurassic Games ou do Cala a Boca e Joga Calaveira, enfim, Cala a Boca e Joga todo mundo. Vamos, e que mais de redes sociais aí, pessoal, entrar em contato, Miote? facebook.com/JurassicCast, twitter.com/JurassicCast ou @JurassicCast, filmou.com/JurassicCast e o nosso e-mail jurassicast@gmail.com. É isso, ou então entra na parte de contatos no site, manda seu recadinho do coração. Eu queria agradecer também a todo mundo que tem feito comentários no nosso site, eu tenho tentado responder a todos vocês, vamos tentar continuar fazendo isso, né, pra agradar os nossos ouvintes, porque a gente depende deles, a gente os ama e a gente os quer. Nos! Principalmente as mulheres. When that's at our table, we dance where we're able. We do routines to call the scenes to footwork impeccable. We dine well here in Camelot, we eat ham and jam and spam a lot. Monty Python em busca do Cálice Sagrado, o primeiro filme deles, né, Brunão? É, o primeiro filme deles. Na verdade, eles tiveram um filme antes que se chama... An Alpha Suffering Completely Different. Exatamente. E agora para algo completamente diferente. Mas não era bem um filme. Porque, na verdade, o que, que eles fizeram? Eles juntaram várias esquetes que já tinham funcionado no programa deles do Monty Python and the Flying Circus, né? O circo voador do Monty Python. E refizeram elas jogando nesse filme, nesse longa-metragem, né? Então, na verdade, era como se fosse assim, ó, o melhor de Monty Python Flying Circus, tá aqui, se assiste isso, tá beleza. Era pra eles também se tornarem conhecidos nos Estados Unidos e tal. Monty Python em busca do Cálice Sagrado, sim. Aí sim, já foi um filme que tinha uma ideia assim, vamos fazer um filme. Eles já tinham acabado como grupo, o grupo já não existia mais. E eles voltaram pra fazer o filme, criaram a história, o roteiro, né? Todos eles escreveram, cada um escreveu uma parte. Terry Jones e o Terry Gilliam se juntaram pra dirigir. É, tanto que o primeiro, esse igual completamente diferente, é de 71. Então eu acho que nem tinha um projeto de fazer filme por enquanto. É, porque eles eram antes uma série de TV, né? Durou 4 temporadas, sendo que a 4ª temporada não teve o John Cleese, né? Você até acha em DVD aqui no Brasil e toda a série completa, essas coisas assim. Mas o John Cleese tinha saído, né? Na terceira temporada, mas ainda continua amigo dos caras, né? E aí eles voltaram pra fazer o Monty Python em busca do Cálice Sagrado em 75, né? Eles tinham terminado, a última temporada tinha sido em 74. Apesar de ter feito muito sucesso, o Circo Voador teve uma curta existência, né? Vocês sabem o motivo? Pelo que eu fiquei sabendo, parece que foi briga de ego. Primeiro teve o Graham Chapman, né, velho? Que era um bêbado infernal, sabe? Alcoólatra escroto. John Cleese era o grande parceiro do Graham Chapman, sabe? E ele não tava aguentando mais as bebedeiras dele. Porque, assim, no Monty Python eram 6, né? Sendo que eram 5 os atores e o Terry Gilliam, né, velho? Que era o único americano do grupo, né? O Terry Gilliam era mais o cartunista e de vez em quando ele fazia uma ponta aqui e outra ali como figurante, né? Nos sketches. Mas, tipo, o Michael Palin e o Terry Jones, eles escreviam juntos. O Graham Chapman e o John Cleese também escreviam juntos. E o Eric Idle era o único que escrevia sozinho, sabe? Quando o grupo se formou pela primeira vez, o John Cleese, ele já era mais conhecido da galera. Porque ele fazia um outro programa na BBC, que era outra coisa de comédia e tal. E ele já tava já há algum tempo, assim, já era conhecido. Fazia papéis principais no outro grupo de sketches e tal. E o Graham Chapman, eu tava com ele também. Exato. Mas ele era, assim, ele era frontman, praticamente, sacou? Então, quando o Monty Python se reuniu assim, pra fazer a primeira temporada do Monty Python, ele era meio que a estrelinha do grupo, né? Assim, ele já era o cara mais conhecido. E aí, ele também já queria fazer outras coisas, queria fazer outros projetos e tal, em 74, e aí ele Falou, olha, a última temporada eu não vou participar, vou fazer outras coisas e tal. Tanto que tem uma série muito boa que ele fez depois do Monty Python. Do hotel, né, velho? Cara, Fawlty Towers. É, isso muito boa. Isso é uma pérola, velho. Isso é uma pérola. Ele é gerente de um hotel de beira de estrada na Inglaterra, velho. Cara, o hotel ridículo, pequenininho, e ele é um cara mega irritado. Imagina o John Cleese naqueles momentos irritados dele, que ele dava aqueles pitis e aqueles gritos escrotos, então. É ele assim a série inteira, velho. Ele faz esse personagem que é o Fawlty, né, o próprio dono do hotel. Cara, é muito engraçado essa série. Se você deve ter na internet, procura aí Fawlty Towers. Além disso, o grupo, quando se formou e eles começaram a fazer os roteiros e tal, as historinhas que eles bolavam pros sketches não tinha fim. Não necessariamente eles queriam fazer aquele punchline do final, né, a piada final, que aqui no Zorra Total é aquela frase de efeito ridícula de bordão, de chavão, né? É, que é o que encerra a piada, tipo do, ó, coitado, alguma coisa assim, né? Isso, olha, tipo essas coisas, né? Eles não queriam fazer isso. Aí colocaram o Terry Gilliam pra fazer as animações que iam ligar uma sketch na outra. Então, a conversa da sketch terminava do nada e emendava no desenho do cara surreal, sacou? Totalmente surreal, né? Totalmente psicodélico. É, por exemplo, sei lá, o cara tá lá fazendo as graças dele, não sei o quê, daqui a pouco ele pega o cachimbo, bate assim na mesa, aí deixa o cachimbo na mesa, aí pronto, a animação já começa do cachimbo. Aí de dentro do cachimbo saía uma criança chorando, um guarda vinha correndo e vinha um pé gigante pisava em tudo, sabe? Era sempre uma coisa mega surreal, assim. Grande influência das animações da MTV também. Agora eu entendi por que não faz sentido nenhum aquelas animações malucas da MTV. Eu tinha medo daquelas animações, sabia? Aquela, pois é, eram inspiradas todas elas nas animações do Terry Gilliam, cara. John Cleese teve uma época, ele casou com uma americana e passou uma época nos Estados Unidos. E foi quando ele conheceu o Terry Gilliam. E aí, quando eles tiveram essa ideia de fazer o sketch, chamaram o cara. E o cara, parece que ele chegou com um casaco mega, mega sinistro, vestido na reunião. E aí o nego ficou olhando aquela figura esquisita com aquele casaco de, sei lá, pele de urso, sei lá que porra que era. E o nego falou, cara, esse cara é o cara, velho. Outra coisa interessante do Terry Gilliam também, né? Que depois do fim do Monty Python, eu acho que ele ficou até... Ele se tornou... Ele, apesar de no Monty Python ele era o cara mais obscuro, porque ele fazia as animações e às vezes um figurante, outro ali no disquete, eu acho que ele foi o mais bem sucedido do pessoal, sabe, velho? Até mais do que o John Cleese, velho. Porque ele se tornou um diretor até respeitado depois disso. Cara, ele é um diretor hoje, um diretor mega respeitado. É, tem filmes excelentes no currículo, mas ele sempre fez filmes do jeito que ele quis, né? Ele também fez o último filme do Heath Ledger, né? O Parnassus, né? Imaginário Mundo do Dr. Parnassus é dele. Os Doze Macacos é dele também, né? É, outros filmes do Terry Gilliam que eu gosto bastante do diretor, é um dos meus diretores favoritos, principalmente porque ele é um cara original, assim, ele leva as coisas dele pro lado bem diferente, assim. Eu gosto do Jabberwock, que ele fez, que também é com John Cleese, em 77. Ele tem um filme chamado Os Bandidos do Tempo, Time Bandits, que é uma refilmagem de um filme francês, que é muito legal também. O Brasil eu acho foda. Os Aventuras do Barão Munchausen eu acho mais ou menos. Tem um que é muito foda, que é O Pescador de Ilusões. O Jeff Bridges, né? Muito bom esse filme. Esse filme é absurdo. É o Robin Williams e o Jeff Bridges. Os Doze Macacos. Ele tem um filme chamado Medo e Delírio em Las Vegas, que é muito foda. Muito foda. É aquele que se vê até de inspiração pro Rango, né? Aquele da animação, né, velho? Isso, exatamente. É com o Johnny Depp, Benicio Del Toro, Tobey Maguire. É um filme maneiro. Os Irmãos Grimm, que eu acho que é o filme mais pipoca dele. É fraco, eu acho fraco. É fraco, é e fraco. E foi um hiato grande, né? Foi 98 pra 2005, pô. É porque, olha só, entre 98 e 2005, o Terry Gilliam, ele passou um perrengue foda, porque ele tem ainda uma vontade de fazer um filme sobre a história do Don Quixote. E ele tinha preparado esse filme e tal, e fez esse filme não sei o quê. E ele começou a filmar e deu tudo errado na filmagem. Tanto que esse período virou um documentário. O filme não saiu, o filme foi fechado pelos produtores e virou um documentário, tipo Living Don Quixote, uma coisa assim. Depois vocês procuram alguma coisa assim na internet. Pray, pray, pray, pray, esse humor caótico, que praticamente é a assinatura do Monty Python, eles foram os primeiros a trazer isso, né? Que não era aquele humor totalmente pastelão dos Três Patetas, mas era um humor refinado, porque é o humor britânico, ele é assim mesmo, ele é um humor mais construído em cima da ironia e em cima do sarcasmo do que necessariamente um humor físico, né? Como é o humor que o brasileiro gosta, por isso que muita coisa britânica não consegue vingar no Brasil, porque o brasileiro não se identifica muito com isso. Mas o Monty Python veio com essa proposta diferente porque eles são extremamente anarquistas. Tem dois programas no Brasil que foram extremamente influenciados pelo Monty Python, que foi o TV Pirata e o Cacete Planeta, né? Sim, mas o Cacete Planeta era uma coisa mais política, né? É, mas eles também mexiam com isso, eles atacavam muito a monarquia britânica, né, velho? É, eu acho que no Brasil, assim, o TV Pirata é o que mais tentou chegar perto da anarquia, assim, principalmente no começo, né, do TV Pirata. Não estou falando mal, eu até gostava bastante do TV Pirata, apesar que, vou ser sincero pra vocês, eu tava revendo alguns episódios no Viva, não é tão engraçado quanto eu me imaginava, não, sabia? Meu irmão, teu DVD, eu tava assistindo, quando eu tava lá em Salvador, eu assisti o DVD, e realmente eram poucas coisas que me faziam até sorrir de canto de boca, assim, sabe? Mas a influência tá lá, como também o Saturday Night Live nos Estados Unidos também foi, teve a influência do Monty Python também. Mas né? Aí é que tá, são humores mais físicos, né? Eles são humores que tem até um roteiro, tem até uma piada ali, mas são físicos. O Monty Python, o Flying Circus, ele é totalmente construído em cima da ironia mesmo, né? Daquele humor britânico puro, né? Ele é construído muito em cima do nonsense, assim, do sem sentido mesmo, assim, rir do que é inusitado, né? Rir do que é, assim, sei lá, vem um cara gordo, gigante, voando, sabe? Do nada e ele, sei lá, solta uma piada, ou então rir do próprio cotidiano também. Enfim, surgiu então o filme Em Busca do Cálice Sagrado, que é, entre, acho que também tem, a gente pode citar também A Vida de Brian, que é um filme que fala a respeito de dogmas e de ídolos religiosos, né, Bruno? É verdade, na verdade o... Foi o primeiro, mas também tem A Vida de Brian posteriormente. O Vida de Brian tem uma história curiosa, cara, que fizeram o Em Busca do Cálice Sagrado e tal, diz que foi um saco as filmagens, porque eles não se acertaram, brigavam entre si, o Terry Jones era muito ditatorial no set de filmagem, queria mandar demais, e o Terry Gilliam também, porque os dois dirigiram juntos e tal, e um dirigia a parte dos atores, que era o Terry Jones, e o Terry Gilliam dirigia a cena como um todo, né, assim, fazia a composição da cena, digamos assim. E aí fizeram o filme e tal, passaram perrengue, não sei o que, lançaram o filme, e disse que na estreia do filme a imprensa veio perguntar e começava a perguntar, enchia muito o saco. Eles fizeram muitas sessões de divulgação de estreia do filme. E aí, toda vez, alguém perguntava da imprensa pro Eric Idle. Perguntava assim, qual vai ser o próximo projeto de vocês? E aí, ele encheu tanto o saco dessa pergunta que um dia ele virou e falou assim, vai ser Jesus Christ Lust for Glory. E aí, o nego falou, pô, cara, aí, era uma boa, a gente podia fazer um filme sobre Jesus Cristo. E aí, ele falou, pô, cara, mas sobre Jesus Cristo, nada que Jesus Cristo fala é engraçado. Não dá pra gente zoar as coisas que Jesus Cristo falou, porque... Não sei que você fosse um blogueiro brasileiro e fosse fazer um filme, aí, né? Nossa, que engraçado! Ele foi pregado na cruz! Não, mas não é nem por isso, assim, por exemplo, não dava pra zoar a mensagem de Jesus. Assim, não dava pra falar, ah, pô, pega o Sermão da Montanha e vamos zoar o Sermão da Montanha, o que ele falou. Não, a gente tem que pegar, assim, e explorar a época e o fanatismo religioso. Vamos zoar o fanatismo das pessoas religiosas. E aí fizeram A Vida de Brian, que a gente vai falar um dia aqui no Jurassic Cast, com certeza. Com certeza a gente vai falar desse filme. É o meu filme favorito deles. Pra mim também. Eu gosto mais do Monty Python, Cálice Sagrado mesmo. A falta de verba pra fazer certas coisas. Por exemplo, não tinha cavalos, né? Os cavalos eram cocos, né? A pessoa via batendo coco, né? E eles, tipo, pulando, né? Fingindo que estavam em cavalos. Não sei se vocês já viram a figura de ação, a action figure dos cavalos de Monty Python. Eu cliquei agora. Eu acabei de ver. São dois cocos num saco. Pois é. Lançaram a action figure dos cavalos de Monty Python e são dois cocos. Excelente. Por exemplo, essa sketch aí eu acho maravilhosa, mas sabe uma coisa que estraga ela? Que eles explicam a piada. Quando o Arthur, eu não sei, vocês perceberam isso? Na hora que o Arthur aparece com um cavalo e vem o cara, vem o cara do lado dele e vira e fala assim, que isso aí? O cara é um cavalo, não há cavalo aí. Claro que, cara, eles estão explicando a piada. Pra mim, aquilo ali, você explicar a piada, mata a piada. Não, achei. Ele não tá explicando a piada. O cara lá em cima tá falando que esses são idiotas por estar fazendo isso. Não foi explicando piada. Tem uma parte até que quando ele chega assim, parem, parem, não sei o que, aí tipo, eles param de bater os cocos, aí eles ficam tipo assim, andando de lado, como se o cavalo ainda tivesse... É! Sendo... O cavalo quando fica trotando, né? E o cara que tá com o coco ainda faz mais meio aceleradinho, assim, pra, como se tivesse desacelerado. É! Sabe, assim? Aí ele tipo, fica tentando controlar o cavalo, né? Uma coisa muito boa também, que é aquele que é um dos cavaleiros do Arthur, que tem um menestrel atrás que fica falando as paradas dele. Aí ele fica assim, senhor fulano correu como uma menininha e se mijou na calça como uma garotinha. É o Sir Robin, né? O Sir Robin. Robin. Ele, shut up! Não! Brave bold Sir Robin. E o Sir Robin, ele era o cavaleiro covarde, né? Exato. Tudo, ele é o tempo todo covarde. E aí o símbolo dele é uma galinha, velho. É! De chicken, né? De galinha mesmo. É verdade, é verdade. Aí tipo, ele não tinha medo de ser morto de das formas mais putridas possíveis. É. Aí ele começa, aí o cara vai cantando e ele vai olhando assim, velho. Aí seus olhos arrancados, seu corpo estremeçado. É, cara. E ele fala, ô, oh, para aí. É, para aí, velho. Aí ele, não, aí depois ele encontra outro cara lá e foge, ele, Sir Robin fugiu com uma menininha, aí ele vai correndo e o menestrel atrás cantando, sacou? Essas paradas aí são boas pra caralho, cara. Não, o filme já começa sensacional com os créditos. Com os créditos, isso é. Isso é verdade, os créditos iniciais, né? Os créditos iniciais, velho, é o crédito inicial mais fumado que existe de todos os tempos. Demitimos o cara que estava escrevendo os créditos. Demitimos o cara que demitiu quem demitia quem escreveu os créditos. É, readmitimos todo mundo. Cara, vale ressaltar, né, Bruno, que o que acontecia nos filmes da década de 70, 60, a ficha técnica, né, Miotti, eles vinham antes do filme, né? Era antes do filme. Era o contrário. Até hoje, acho que isso só é feito nos filmes do James Bond, né? É, por causa da música, né? Então, tinha um hiato, até o filme começar, de 2 a 3 minutos, até passar o nome de todo mundo. E como o Brunão falou, eles já colocam a piada inicial ali. Já começam zoando pra caraca. Bota o trecho dublado, Miotti, do Alce, velho, que é muito engraçado, cara. Alce treinado por... Efeitos Alce especiais, fantasias de Alce. Alce coreografado por... Alce treinado para virar concreto e assinar apólices de seguro complicadas por... Açoador de focinhos de Alce. O grande Alce à esquerda da tela na antepenúltima cena grunhiu em latim e francês. Poses sugestivas dos alces sugeridas por... Chifres cuidados por... Os diretores da firma contratada para continuar os créditos depois que aquele outro pessoal foi despedido, deseja comunicar que também foram despedidos. Os créditos foram completados na última hora em estilo totalmente diferente, com grandes despesas. E detalhe que também, né, tem os créditos assim, iniciais, tem assim, tá em inglês, assim, no meio da tela, né? E embaixo, acho que, sei lá, aquilo ali é alemão, é sueco, sei lá o que, que tá escrito ali embaixo, né, velho? Que tipo, tá tradução isso, simultânea. É, né, muito escroto, assim. Cara. E aí depois ele fala assim, olha, acabou o dinheiro, então nós vamos fazer o resto dos créditos mais rápido. E aí vem uma música nada a ver com o resto, e uma felizona, assim, tarará, tarará, tarará, zoado pra caralho, velho. E fica tudo colorido. Tudo colorido. É como se o cara que tava escrevendo os créditos fosse ficando bêbado ao longo do que ele tava escrevendo. Então ele começou escrevendo direito, de repente ele foi e botou assim, um alce, não sei o que, o alce. Porque o alce morreu, aí o cara, aí para, aí começa, aí vem uma frase, pedimos desculpas por isso, e já despedimos quem fazia os créditos. Aí eu não sei o que que acontece, aí eles mandam, aí pedimos desculpas por isso, e despedimos quem despediu quem fazia os créditos. Isso. E aí, por isso, vamos terminar os créditos de outro jeito. E aí vai um negócio louco, loucaço, assim, fumado no crack, velho. E aí já começa o Rei Arthur com o carinha batendo os cocos atrás dele e ele chegando num castelo, né? Sim, sim, chegando no castelo, que é a primeira sketch, aquela da vaca, né? Que é a da andorinha, não, a da andorinha. Ah, caralho, os caras discutindo se a andorinha voa ou não voa. A conversa filosófica da andorinha, porque o cara chega e fala, ô... O quê? Vieram a cavalo? Sim! Vocês estão usando cocos. O quê? Vocês têm metades vazias de cocos e batem uma na outra. E daí? Cavalgamos desde que as neves do inverno cobriam a terra, desde o reino de Mércia até... Onde conseguiram os cocos? Nós os achamos. Acharam em Mércia? Mas os cocos são tropicais. Que quereis dizer? Esta é uma zona temperada. A andorinha voa para o sul com o sol, o gavião e o tordo do mar buscam climas mais quentes no inverno. E, no entanto, não são estranhos em nossa terra. Está sugerindo que os cocos migram? De forma alguma, podem ser carregados. O quê? Uma andorinha carregando um coco? Ela pode segurar pela casca? A questão não é por onde ela segura. É uma simples questão de proporção de peso. Um pássaro de 100 gramas não pode carregar um coco de meio quilo. Isso não importa. Ide e dizei ao vosso senhor que Arthur da corte de Camelot está aqui. Escute, para manter a velocidade do ar, uma andorinha precisa bater suas asas 43 vezes por segundo, certo? Por favor! Não estou certo? Não estou interessado. Pode ter sido carregado por uma andorinha africana. Ah, é? Uma andorinha africana talvez, mas nunca uma europeia. É o que eu acho. É, concordo contigo. Quereis perguntar ao vosso senhor se ele quer se unir à minha corte em Camelot? Mas é claro que as andorinhas africanas não são migratórias. Ah, é? Então, de qualquer jeito, elas não poderiam trazer o coco. Espera um pouco. Suponha que duas andorinhas tenham carregado juntas. Não, elas teriam que ter uma linha. É simples. Elas usaram um pedaço de cipó. O quê? E seguraram o cipó sob as penas dorsais? E por que não? Mas o que fecha com chave de ouro é que o cara depois corta e mostra o cara lá do muro amarrando o coco da andorinha. É excelente, o cara tacando a andorinha, velho. É isso que é o melhor, velho. Ele pega a marra da andorinha e taca o coco. A andorinha... Mas qual é a velocidade do andorinha, não sei o quê? Aí depende, o andorinha tal ou andorinha não sei o quê. E aí depois eles usam isso também no final, lá na pergunta da ponte também, o negócio da andorinha. Isso. Porra, é excelente, cara. É fantástico isso. Homem, desculpa. Que cavaleiro vive ali naquele castelo? Tenho 37. O quê? Tenho 37, não sou velho. Bem, não posso chamar-vos de homem? Poderia me chamar de Dennis. Não sabia que vos chamavais Dennis. E nem se importou em descobrir, não é? Pedi desculpas pela boa velha, mas por trás vos parecia... O que eu contesto é que você automaticamente me tratou como inferior. Bem, eu sou rei. Ah, é. Legal, né? Como conseguiu isso, hein? Explorando os trabalhadores... sustentando um dogma imperialista ultrapassado que perpetua as diferenças econômicas e sociais da nossa sociedade. Se algum dia houver progresso, eu... É isso, tem umas longeiras ótimas por aqui. Ah, como vai? Como passais, boa mulher? Sou Arthur, rei dos Bretões. E quem é aquele castelo lá? Rei de quem? Dos Bretões? Quem são os Bretões? Todos são, somos todos Bretões. Eu sou o vosso rei. Nem sabia que tínhamos rei. Pensei que éramos uma cooperativa autônoma. Você está se enganando. Estamos vivendo numa autocracia ditatorial auto-perpetuante em que as classes trabalham... Ai, aí vai você falando de novo sobre classe. Por essa é a questão. Por favor, por favor, boa gente, eu estou com pressa. Quem vive no castelo? Ninguém vive lá. Então quem é vosso senhor? Nós não temos senhor. O quê? Eu já disse, somos uma comuna anarco-sindicalista. Fazemos turnos para atuar como encarregado executivo por uma semana. Sim. Mas todas as decisões do funcionário têm que ser ratificadas em reunião especial semanal. Sim, por entendi. Maioria simples no caso de assuntos meramente... Quer internos, parar? Mas por maioria de dois turnos no caso... Assuntos... Silêncio! Eu vos ordeno silêncio! Ordena, quem ele pensa que é? Eu, o vosso rei! Bom, eu não votei em você. Não se vota pra rei! Mas então como é que se tornou rei? A senhora do lago, seu braço revestido da mais pura seda reluzente, pegou e trouxe Excalibur do fundo das águas, significando que pela divina providência, eu, Arthur, deveria carregar Excalibur. É por isso que sou vosso rei. Escute, mulheres estranhas que vivem em lagos e distribuem espadas não são base para um sistema de governo. O poder executivo supremo deriva de um mandato das massas, não de alguma cerimônia aquática ridícula. Silêncio! Você não pode querer manter o poder executivo supremo só porque uma dona molhada jogou uma espada para você. Quieto! Quer dizer que se eu sair por aí dizendo que sou um imperador só porque uma franga úmida tirou uma cimitarra em mim, me poria para correr? Quieto! Querendo me buscar! Violência inerente ao sistema! Ah, vejo e vejo a violência inerente ao sistema! Socorro! Socorro! Estou sendo reprimido! Mas que mancada! Ouviram isso? Ouviram isso? Ei, é disso que estou falando? Vocês viram me reprimindo? Bravely bold Sir Robin brought forth from Camelot. He was not afraid to die. Oh, brave Sir Robin. He was not at all afraid to be killed in nasty ways. Cara, esse filme, todas as cenas são fantásticas, cara. É uma atrás da outra. Aí veio, mostra uma cena assim, uma cidade de merda, velho. A cidade de merda. E vem um cara carregando um carrinho de mão. Bring out the dead, bring out the dead. Tragam seus mortos. É uma referência histórica, porque naquela época se morria pra caralho de peste negra, né? Sim. Que era proveniente da vida escrota que as pessoas tinham. Que era transmitido pelo rato e tal, enfim. Então morria nego à toa. Porta direita. Não, e aí tinha um cara carregando os carrinhos dos mortos, velho. Tragam seus mortos, batendo no fundo uma panela. Tem, tragam seus mortos. E aí vem o cara, o John Cleese, carregando um velho. Aí ele, ó, oh, eu trouxe um. Aí, eu não estou morto. É. Cara, não, eu estou bem, já estou ficando bom. Eu, cala a boca. Não, mas oh, quebra aí esse meu galho. Isso aqui. Não, cara, pô, eu tenho que ainda ir na casa do fulano de tal, que morreram lá 9 hoje. E sabe, assim, um papo mó tranquilaço, assim, parece rotina, velho. Os caras falando sobre as pessoas que morreram, velho. E é rotina, assim, não. Eu tenho que ir na casa do fulano, hoje morreram 9 lá. Ah, pô, mas você vai passar quando? Não, agora é só quinta-feira. Pô, quinta-feira, quebra esse meu galho aí, não sei o quê. Aí o cara, ó, oh, mas eu não tô morrendo. Ó, oh, ele disse que não tá morrendo, não, ele está assim, já tá com o pé na cova. Velho, não tá morto, tá sim. Olha, ele não tá morto, não, está sim. Vem cá, não tem jeito da gente dar um jeito nisso e tal. Aí, tipo, como assim? O que você quer dizer? Não, não, eu não mato pessoas, eu só levo pessoas mortas. Pior que ele dá uma porrada na cabeça do Aí velho. Ele se emputece com o velho tá deixado pra caralho, né? Aí ele vai, pá! Eu já estou bem, estou pronto pra dar um passeio. Ele está quase morrendo, ele está nas últimas. Não está, não. Eu estou me sentindo ótimo. É. Que dia lindo. Que filha da puta, velho. Aí, cara, depois dessa cena, tem uma das que eu acho mais inteligentes do filme, se não a mais, que é a dos camponeses politizados, velho. Que ele chega e fala assim, ó, oh, quem é o senhor do castelo? Eu, não, nós vivemos aqui numa comunidade do proletariado, não sei o quê, da produção, e cada um produz seu próprio sustento, e vivemos em comunhão, não sei o quê. Quem é você? Não, eu sou o rei. Como você virou rei? Ah, a dama do lago veio e trouxe a espada, Excalibur, não sei o quê. Aí o cara vai questionar que não pode existir um sistema de governo baseado na escolha do seu mandatário por uma mulher maluca que sai de dentro da água e entrega espadas pras pessoas, sacou? Tem que ser um voto direto, tem que ser um voto direto pela população, isso, que não sei o quê. Por 2/3 da população, aprovado por um senado competente. Cara, e os caras, tipo, cutucando cocô. Isso, e são dois camponeses safados, velho. É, porque o que eles não querem é trabalhar, né? Não, é excelente, cara. Essa parte, pra mim, é muito foda. O texto é impecável, cara. A cena do Cavaleiro Negro. Antes de aparecer o Cavaleiro Negro, o rei tá vindo com o cavalo atrás dele, né? E tá tocando a música. Aí corta pro Cavaleiro Negro lutando e tira a música. Eles adoram fazer esse negócio de tirar a música da cena, né? Ah, tipo corte, né, velho? É, você faz o corte sim. Corte seco, né? Aí quando volta pra ele, a música tá tocando de novo. Aí quando vai pro Cavaleiro, a música para. Para e tá o Cavaleiro Negro distribuindo, né, velho? Cara, ele tá sendo uma porrada monstra, velho. E ele é mó hábil com a espada e tal. Aí vai enfrentar o Rei Arthur, velho. Parece que ele nunca lutou na vida. Porque ele é muito ruim. O Rei Arthur luta com uma mão só, cara. O que você quer fazer? Atravessar a ponte. Não pode atravessar a ponte. E é legal a vozinha dele, né, velho? A vozinha. You can't. Como é? Cross the bridge. Quem fez o Cavaleiro Negro, hein? O Cavaleiro Negro é o John Cleese, é o John Cleese. Porque o Terry Jones, ele é mestre em fazer mulheres, né? Ou então, voz bem fina, né? Ele gostava de fazer mulheres, né, o Terry Jones? Não, ele não gostava não, cara. Negro é que mandava ele fazer, que ele dizia que ele imitava a mulher melhor. Exato. É Eu escutava falar dessa esquete do Cavaleiro Negro desde a época que eu tava no colégio, velho. Mas há muito tempo que nego fala disso, cara. E é muito bom mesmo, porque é muito engraçado. Você não vai passar. Aí o bicho vai e corta, desce pro braço. Flá! Cai aquele, velho, mas cai aquele pedaço de lagarto no chão. Isso, e aí o Rei Arthur já se ajoelha, né? E começa a agradecer. Oh, gostaria de agradecer ao senhor por ter me ajudado. E aí o cara vem e começa a brigar com ele, né? A chutada. Bota aí, eu tô... É, e dá um chutinho na bunda dele, assim, ô, oh, eu tô bem. Aí, eu sou um arranhão, mas você um tá arranhão. Sem braço? É, só um arranhão. Mas tá, eu tô vendo sangue, foi superficial. Já estou acostumado com isso. Aí ele corta outro braço, e fica só uma nessa, sem não, sem e braço. Ele fica dando um chutinho no cara e fala assim, aê, covarde, galinha, não sei o que, né? Aí o cara assim, você é maluco, velho. Aí o pior é que ele corta uma perna, ele só fica com uma, né? Aí ele fica tipo pulando assim contra ele, né? Isso, se esfregando aí que ele, o que, que você vai fazer, sangrar em mim? Aí quando ele tira, a última perna, né, ele, ok, foi um empate. Considera empatado. Ou fica só o toquinho no chão, né, velho? Uma cena logo depois desse embate com o Cavaleiro Negro, né, velho? É quando ele recruta o Sir Bedevere, que tem aquele... Sim. A bruxa, né, velho? Sim, puta, essa é excelente, velho. Que ele chega na cidade e aí tá o Sir Bedevere, ele é tipo o Lorde ali da cidade e tal. E aí nego acabou de pegar uma mulher e tá acusando ela de bruxaria. Aí nego fez até um nariz falso e botou nela e tal. É, não, não, calma. Vamos explicar a cena. Me chega a mulher com um narigão. A mulher é mó gata. Inclusive, ela vira e fala assim: eu não sou bruxa. Aí o cara bate lá, enfoque, queime. Calma. Pera aí, calma. O que vocês estão acusando ela de bruxaria? Queime. Calma, porra. Por que vocês estão falando que ela é bruxa? Esse nariz veio dela. Aí o bicho, vocês colocaram isso aí, velho. Aí ele vai e tira o nariz da mulher. E é engraçado, né, Bruno? Porque ele tenta salvar ela de todas as formas. Né? Isso, ele tenta e aí ele vai pela lógica. Só que é a lógica da puta que pariu. Lógica de concurso público. É tipo, o que que flutua na água, povo? Folha! É... Sei lá, pum. Pedra! Tem um que fala pedra! É. Como assim pedra flutua, ovo, caralho? Ovo! Aí chega... Aí, madeira! Pá, é madeira! Madeira! Depois... Ah, madeira! E o que também flutua? Um pato! Pronto! Então, se a bruxa pesar o mesmo que um pato... Ela é bruxa, pronto, porque é queima, igual a madeira, que flutua igual um pato. Isso, entendeu? Então, na verdade, aí o bicho vira e fala assim, então qual é o resultado? Ela tem que pesar menos que uma pilha de madeira? Exatamente! Aí eles botam a mulher na porra de uma balança. A mulher é mais leve que uma pilha de madeira. Que um pato. Ela é mais leve que ela um é mais pato. Leve que o pato, né? Uma pilha de madeira. Ela pesa o mesmo que um o pato. O mesmo que o um pato. Aí ela, ah, que se dane. Aí ela vai bruxa. Entra e vai se queimar. Aí nego vai queimar ela. Não, e aí eu acho legal que o Rei Arthur fala assim, nossa, adorei sua lógica. Tipo, vê-se que és um cara muito... Você é um sábio. Você é um sábio. Obrigado. E o bicho fica segurando a gradinha, velho, do o tempo inteiro. É um saco aquela gradinha. Nossa! Ele tá fala, doido. Ele vira, né? E levanta a grade pra falar. Pra quê, né, velho? Tira essa merda logo de uma vez, cara. Entre mentes, né? No filme, aparece alguém, um velho, gravando um documentário. Puta merda, aquilo é muito bom. Cara, ele gravando um documentário, não, porque, né? Famoso historiador, a legenda, famoso historiador. Isso, um historiador, não sei o quê. Aí tá lá, não, porque, não sei o quê. Aí você vê que, pô, esse documentário da BBC, que porra é essa? Comercial, né? Daqui a pouco, velho, vem um cavaleiro e decepa a cabeça do cara, velho. Correndo em cima de um cavalo. Aí vem uma galera, vem uma véia. A mulher dele, essa é a mulher dele. A mulher dele. E aí você fica assim, o que aconteceu, cara? Chama a ambulância. Chama a ambulância. E aí o filme vai, volta e meia, nego corta, e aí aparecem os policiais investigando. Fazendo perícia. Aí daqui a pouco alguém faz alguma coisa na linha normal, e aí os policiais escutam e saem correndo, sacou? Cara, é muito louco, velho. Primeira vez que eu assisti, foi a primeira parte, assim, que eu gargalhei alto, sabe? Porque aquilo ali é inesperado, né, velho? Essa parte aí. Total. Aí chega o livro do filme também, que é excelente o livro do filme. Quem passa é um monstro, né? Quem passa a página. Não, e aí vamos pular pra página tal. E aí pula, e aí já é quando eles recebem a missão do Graal. E aí vem Deus, cara, na animação do Terry Gilliam, que é excelente, é o Deus mais louco que já passou pelo cinema, velho. É, olhem pra mim quando eu falo com vocês, como é que vocês vão me olhar? Como é que vocês vão saber por que vocês estão se ajoelhando? Por que vocês estão cobrindo os olhos, não sei o quê, né? Ele surge e a nuvem abre numa cortininha. Assim, tchum, né? E aí, cara, vem as cenas mais fantásticas, que são eles partindo em busca do cálice sagrado. Aí já tá todo o grupo junto, e aí todos eles correndo com o coquinho. E aí chegam num castelo, velho, que tem o francês, que é o John Cleese, cara. Aí é sensacional, velho, porque eles falam, não, nós estamos buscando o cálice sagrado, você sabe se o seu mestre gostaria de se juntar à nossa busca? Ah, não, não, ele não quer não, ele já tem um. É. Eles disseram que ele já tem um. Aí lá em cima mostra ele, vira pros outros guarda que estão encostados na mureta, ele vira assim, eu falei que a gente já tem um. Ele mostra, não tá guardado. Aonde? Lá dentro. E aí o Sir Bedivere tem a ideia mais fantástica de todos os tempos, que é construir o coelho de Troia. E nego faz um coelho bonitinho assim, aí vão os caras, empurram ele até a porta, e aí eles vão, botam o coelho pra dentro, e aí... E o que acontece agora? Bem, agora, Lancelot, Galahad e eu esperamos a noite cair, e aí saímos de dentro do coelho e pegamos os franceses de surpresa. Não somente de surpresa, mas totalmente desarmados. Quem é que vai sair? Lancelot, Galahad e eu saímos do coelho e... olha, se a gente fizer um grande texugo de madeira... Ele quase bate no cara, quando né? Pensa que não, o que que acontece? Vem a porra do coelho catapultado, velho. Nego arremessa o coelho nos caras, velho. E cai em cima do coitado do cavalo dele, que é o cara que fazia cocó. Isso, cai em cima dele. He was not afraid to die, oh, brave Sir Robin. Tem a cena que ele chega em Camelot, que é excelente, velho. Cara, eu sempre me cago de rir quando ele chega em Camelot. Eu não consigo, cara. É absurdo que eles chegam assim... Camelot. Camelot. Camelot. É uma maquete. Isso aí, corta pra Camelot, velho. Tem uns caras dançando, fazendo número musical, assim. Sensacional. E a letra, vocês prestaram atenção na letra, velho. Somos cavaleiros da Távola Redonda, dançamos sempre que podemos. Fazemos rotinas e cenas de couro com um trabalho de dança impecável. Comemos bem aqui em Camelot. Comemos presunto, geleia e muito spam. Spamalot, né? Ele fala Spamalot. Isso. Spamalot. Somos cavaleiros da Távola Redonda, nosso show é formidável. Mas algumas vezes nos dão rimas que são muito incantáveis. Que é insingable. Somos loucos por ópera em Camelot. Cantamos muito com a força do diafragma. Na guerra somos fortes e habilidosos, bem infatigáveis. Entre nossas missões produzimos vestes e imitamos o Clark Gable. É uma vida cheia em Camelot e tenho que empurrar muito o carrinho. Aí interrompe essa babaquice e o bicho fala assim, Camelot é um lugar muito chato. Não, mas antes disso, na hora que eles estão cantando lá todo mundo, tem o prisioneiro. Tem o prisioneiro. Cara, pinturado, pô, ele começa a bater palma. Bater palma. E os perninhas também, assim, ele fica assim. É que corta a música, né? Ele corta a música e fica... E eles dançando, cara, em cima da mesa, assim, chutando caneco, chutando galinha, e aí fazendo batuque de bateria nos capacetes dos cavaleiros, é o caralho. Aí no final corta, aí Arthur fala assim, deixa pra lá, Camelot é um lugar muito idiota. É. Cara, porque é bonitão o lugar, né? Isso, não, e eles mostram de longe, assim, e toca até a música assim, tá, sabe? Camelot, Camelot. Calaveira, você achou bonito? É, bonito. É só a maquete. Porque aí o que que acontece? Eles resolvem se separar, né? E cada um vai pra um lado. O Rei Arthur e o Sir Bedivere encontram os temidos. Os aterrorizantes. Os incríveis cavaleiros que dizem... Cara, como é que você se junta pra montar o roteiro de um filme e monta uma esquete de cavaleiros que dizem ni? Os temidos cavaleiros que dizem ni, velho. Quem sois vós? Só os cavaleiros que dizem... Não os cavaleiros que dizem Ni. Os próprios. Quem são eles? Somos os guardiões das palavras sagradas Nipeng e Nihon. Aqueles que os ouvem raramente vivem para contar a história. Os cavaleiros que dizem Ni exigem um sacrifício. Cavaleiros Ni, não passamos de simples viajantes. Procuramos o bruxo que mora além desses bosques. Diremos de novo para vocês, se não nos satisfizer. O que vós quereis? Nós queremos um shoeberry. Um o quê? Shoeberry. É o shoeberry. A shoeberry. A shoeberry, que é um canteiro, né? Um canteiro de arbustos. É, né? Exato. Só que, cara, canteiro de arbustos não tem graça. E aí eu agradeço ao senhor todos os dias pela dublagem brasileira original, velho. Que não trocou, velho. Eles falam, e você vai nos trazer um shoeberry. É mesmo. Faz menos sentido ainda, cara. Porque todo mundo fica assim, e que caralhos é um shoeberry, velho? We want a shoeberry. What? Aí, assim, e um não muito grande, assim, o que fica que dê pra botar aqui? Not too large, not too small. É um bom tamanho que cabe numa mesa de cinto. Se você não nos trouxer um shoeberry, nós vamos dizer... Né, né, né, né, né. E eles ficam assim, oh, não, oh, oh, oh. Como se Ni fosse uma palavra assim que ofendesse pra caralho, que machucasse, né, velho? É muito foda os cabelos que dizem Ni. Eles vão numa feirinha lá. Não, eles estão numa cidade, e aí começam a procurar, e aí eles encontram a velha. E aí eles falam assim, grande senhora, nós estamos procurando um chubereiro. Um vendedor de shoeberries. Aí lá, há muito tempo não temos um vendedor de shoeberries aqui e tal. Aí ele fala assim, olha, se você não ajudar a gente a achar um shoeberry, nós vamos dizer Ni pra senhora. Ela, oh. Aí eles começam a gritar Ni pra mulher, aí pra velha. Aí velha, né? Fala, Nu! Oh, não! Nu! Parem! Isso, aí o outro fala, Nu! Aí ele, não, Ni! Ah, Ni, Ni! Aí daqui a pouco passa o Eric Idol numa carroça carregando shoeberries, velho. Carregando arbustos. E eles falam assim, oh, horríveis são os tempos em que homens falam Ni para as velhas indefesas, não sei o quê. Aí não, nós estamos procurando um shoeberry, não sei o quê. Ah, sim, eu sou fulano, o shoebereiro. Eles chegam com o shoeberry, né, com um arbusto, aí eles... Cavaleiros Ni, trouxemos vosso shoeberry. Podemos ir agora? É um bom shoeberry. Gosto muito de homenagens, mas tem um probleminha. E qual é? Não somos mais os cavaleiros que dizem Ni. Agora somos os cavaleiros que dizem Ek-Ek-Ek-Tapang. Boa palavra, não acha? E agora, pra eu passar daqui, você vai nos trazer outro shoeberry. Eles, não, outro shoeberry não. Aliás, gente, por favor, só aqui, tá aqui, vai. Do lado. E além de trazer outro shoeberry, vocês vão cortar uma árvore com um arenque. Aí é um peixe, velho. Aí como assim cortar uma árvore com um peixe, cara? Aí eles começam a falar um monte de merda lá, e daqui a pouco o rei Arthur fala uma palavra que os cavaleiros que dizem Ni não conseguem ouvir. E aí o feitiço vira contra o feiticeiro, velho. Arthur, Arthur, rei dos pretores, não rastejai, se a coisa que eu não suporto é gente rastejante. Perdoe-me. Não me desculpe. Toda vez que eu tenho que falar com alguém, perdoe-me por isso, perdoe-me por aquilo. Eu não sou digno. O que estás fazendo agora? Estou desviando meus olhos, ó senhor. Pois não o faças. É como aqueles saldos miseráveis. São tão deprimentes. Vê se importa esta. Sim, senhor. Está bem. Arthur, rei dos pretores. Deus cavaleiros da Tábula Redonda terão uma missão para fazeres deles um exemplo nesses tempos escuros. Boa ideia, ó senhor. É claro que é uma boa ideia. Vê, Arthur. Este é o cálice sagrado. Olha bem, Arthur. Pois tua missão sagrada é procurar o cálice. Este é o teu desígnio, Arthur. A busca do cálice sagrado. É uma bênção. Uma bênção do Senhor. Deus seja louvado. Ah. Cara, vocês já viram o DVD que lançou uns 5 anos atrás, um DVD duplo, antes do Blu-ray? Não sei, eu não vi o Blu-ray, pra falar a verdade. Mas se chegaram a ver o DVD, a edição especial... Cara, eu tenho um DVD deles aqui, mas ele não é duplo, não. Então é a versão antiga que você tem. A versão especial tem lá, né, o menu, né, o menu do filme todo, né? Aí tem lá, né, Play Movie, Extras, Scene Selection, essas coisas, né? Aí tem uma opção lá, né, velho? Para os deficientes auditivos, né? Os surdos, né? Aí você clica, aí aparece uma voz... Play Movie! Extras! Scene Selection! Não, me deixa eu falar. No Blu-ray, eu comprei o Blu-ray, cara. O Blu-ray tem uma coisa que é sensacional, velho. Que é o seguinte, ele tem o filme, aí você tá lá, aí nas opções tem assim... Legenda pra quem não gosta do filme. Aí é uma legenda que é, sei lá, eles pegaram o texto de um outro texto qualquer e começa a traduzir é outro filme, cara, se você assistir. No DVD tem isso também, a legenda é trecho isso, de Hamlet. Trecho de Hamlet, trecho da peça de Shakespeare e tal. E é assim, se você não gosta do filme, use essa legenda. Na hora do Galahad, né, velho? Do Castro. Ah, caraca! Pra mim é a melhor cena do filme, velho. Cara, muito bom, né, velho? Cara, eu não sei se vocês assistiram essa cena. Vocês assistiram com elas peladas, as mulheres peladas? Tem peladas, né? Não, nunca assisti com elas peladas, não. Porque a versão original, elas estão peladas, as mulheres, sabe? Depois, quando teve o relançamento em DVD, nos anos 90, final dos anos 80, começo dos 90, eles refilmaram essa cena com elas vestidas, tanto que é até perceptivo você ver que eles estão mais velhos até os atores, sabe? Caralho, eles refilmaram essa cena todinha. Exato, porque no original elas estavam peladas, as mulheres. Você passou a original na televisão que elas estavam peladas? Ah, eu já não sei. Eu vi isso no Wikipedia. No Wikipedia fala isso, que teve esse negócio que eles tiveram que refilmar a cena. Eles até brincam com isso no DVD e tudo. Eu vou ver o documentário do Blu-ray, se tem alguma coisa. É, a cena também eles falam, fazem umas piadas também. Não, essa cena eu acho fantástica, porque é a que mostra o Sir Galahad, que o ele Casto. É o Casto, né, o puro. Ele tá andando por uma floresta e tal, não sei o quê. Daqui a pouco ele olha, tem um castelo. E em cima do castelo tem um cálice gigante, piscando. Aí ele, o cálice está aqui. Aí ele vai lá e tal, consegue chegar. Tá todo lanhado, todo arrebentado. E aí ele chega lá e fala... Olha, eu vi o cálice, não sei o quê. Quem atende a coisa é uma loura, sensacional. E ela, pode entrar, não sei o quê. Bravo, fica... cavaleiro. Galahad, ele tá naquele negócio. Não, mas eu vi o cálice, você precisa me mostrar o cálice. Ela, você está delirando, não sei o quê. Fique aqui, nós vamos cuidar de você. Está todo machucado, aí bota ele na cama. Eu vou me chamar as irmãs fulano e beltrana pra cuidar de você. Aí vem duas meninas, assim, sei lá, 19 anos, cara. As mulheres sensacionais, assim. Aí elas, aí ele, vocês são médicas? Aí elas, nós vamos cuidar de você. Aí começa a tirar a roupa dele, ele, meu Deus, não sei o que, ele meio que foge e tal. Aí daqui a pouco ele encontra a mesma mulher que ele encontrou antes. E aí não é ela, é a irmã gêmea dela. E ele fala, não, mas eu vi o cálice, ela, a danada da Zut, ela deve ter acendido o farol de novo. Ela deve ter acendido o farol que tem formato de cálice. Olha a viagem do caralho, né, velho? E aqui no castelo Antrax, nós temos uma punição por acender o farol em forma de cálice. Você deve amarrá-la bem na cama e bater nela. Bata nela! Deve bater bem nela e depois de ter batido, faça com ela o que quiser. E depois, bata em mim. Bata em mim. Bata em mim? Bata em mim. Você deve bater em todas nós. Surra, surra! Essa noite vamos ter surra! E depois da surra, sexo oral. Eu posso ficar mais um pouco, sim. Aí ele, tudo bem, acho que eu vou ficar mais um pouco. Aí, pra aí avaliar... Aí vem o Lancelot, velho. Vem o Lancelot do nada. O senhor está aqui, o senhor não sei o quê. Vou salvá-lo, não sei o quê. Vamos salvá-lo e arranca ele de lá. Não, mas eu posso ficar um pouco mais. Eu posso mas cuidar de uma ou duas. Eu enfrento perigo. São só 150. São só 150, eu dou conta de umas 80. Não, o senhor está a perigo. Não, não estou a perigo, não. Não, o senhor não dá conta. Não, eu estou conta. Não, você quer? Não, eu quero ficar mais um pouco. Aí na hora que ele está indo embora, ele vira para o seu lança e fala assim, você é gay, né? O Lancelot invadindo o castelo, cara. Ah, aquilo é muito bom. Ele mata todo mundo. Essa cena começa de verdade mesmo quando vem contar a história do príncipe que quer fugir do casamento. Que é o Terry Jones no papel do príncipe mais gay de todos os tempos. Puta, né? Vai ser bozo, não, assim. Cara. Ele não é gay, ele é um adolescente. Sabe aqueles adolescentes mimadinhos que não quer nada com nada com a vida, velho? Bom dia, rapaz. Tudo isso será seu. O quê? As cortinas? Não, as cortinas não, meu rapaz. Tudo que você vê, tudo que se estende entre as colinas e vales desta terra, isso será o seu reino, rapaz. Mas, mamãe... Pai, meu rapaz. Mas, pai, nada disso eu quero. Escute, rapaz. Eu construí esse reino do nada. Quando comecei, isso aqui não passava de um pântano. Outros reis disseram que eu era louco de construir num pântano. Mas eu construí assim mesmo, só de pirraça. Ele afundou no pântano, aí eu construí um segundo. Esse também afundou, então construí um terceiro. Esse pegou fogo, caiu e então afundou no pântano. Mas o quarto se manteve de pé. E é isso que você vai herdar, rapaz. O castelo mais forte destas ilhas. Mas eu não quero essas coisas. Eu prefiro... Prefere o quê? Eu prefiro só cantar. Pode parar. Você não vai cantar enquanto eu estiver aqui. Pra casar com aquela Miss Pig live action, velho. Até eu fingia que era gay, cara. Puta que pariu. Aí ele não quer, aí o pai dele vira e fala assim: escuta aqui, filha da puta, isso aqui é um pedaço de pântano, desgraçado. Isso aqui não tem nada. A família dela tem dinheiro pra caralho. Tu vai casar com ela assim, não sei o quê. E aí ele vai embora, e aí é muito fantástico, é aqueles diálogo Monty Python total. Guardas! Que o príncipe não deixe esse quarto até que eu volte e o leve. Não deixar o quarto mesmo que o senhor volte e o leve. Não. Eu vou voltar e levá-lo. Até o senhor voltar e levá-lo, não entramos no quarto. Não. Vocês ficam no quarto e não vão deixar que ele saia. Que o senhor volta e o leva. É, certo. Não precisamos fazer nada a não ser impedir que ele entre no quarto. Não. Que ele saia do quarto. Saia do quarto, sim. Tudo bem? Sim. Ah, sim. Mas, é bem simples. Vocês ficam aqui e não deixam que ele saia do quarto. Tá legal? Eu me lembrei, mas ele pode sair do quarto com a gente? Não. Vocês seguram ele aqui e não deixam que... A gente segura ele, obviamente, mas se ele tiver que sair, a gente está com não, ele. Não. Prendam ele aqui. Até o senhor ou outra pessoa? Não, ninguém mais, só eu. Só o senhor. Voltar. Certo? Certo, ficamos aqui até o senhor voltar. Não deixem ele sair. O quê? Não deixem ele sair. O príncipe? Não deixem ele sair. Claro. Eu bem achei que falava dele. Sabe, pareceu estranho montar guarda pra ele, já que ele também é guarda. Está claro? Sim, muito claro. Sem problemas. Certo. Aonde vocês vão? Nós vamos com o senhor. Uhum. Mas eu quero que fiquem aqui e não deixem ele sair. Sim, certo. Sério, é 5 minutos desse diálogo retardado desses dois caras, velho. Eu acho muito foda também o príncipe escrevendo a mensagem, né? Aí fica os dois guardas olhando pra ele com cara de bobo, assim, dando risada e tal. E ele fingindo que não tá fazendo nada. Quando ele vai atirar a flecha e tipo, puxa, rapidinho. É rapidinho e acerta o cavalo do Lancelot. É o Eric Idle, né, velho? Isso. Que ele, aí o Eric Idle fica assim... E o bicho assim, por favor, vem me salvar, eu estou preso na torre. Aí o bicho vai assim, paga pra parede, porque não tá nada, e não sei o quê. Aí pega e tchum, aí volta de novo. Aí ele lança a flecha de qualquer jeito, tchum, e aí volta. Oi, tudo bem, como é que tá? E o Sir Lancelot recebe a mensagem, vê, fala, vou salvar a donzela, não sei o quê. E ele vem no gás, e vem vindo, e nunca chega, velho. E repete a música, né? É a cena que repete, pra falar a verdade. Vem o John Cleese lá da puta que pariu com a espada na cabeça e com a música toda épica. Aí os caras olham, aí volta de novo. Aí os caras param, olham de novo. Aí repete a mesma cena. É muito foda. E é quando ele chega de repente, né? E mata o guarda. Ele mata depois o castelo inteiro. mata padrinho, mata um monte de coisa. E é tudo rápido, assim, ya, ya, ya. É muito bom. Esse filme foi gravado aonde, hein? Na Escócia. Na Escócia, nos pântanos, né, velho? Porque o filme parece que choveu todos os dias, velho. E uma coisa sobre isso da Escócia, né, velho? Porque nessa época do filme, em 75, né, foi o ápice da bebedeira do Chapman, né, sabe? E eles estavam, tipo, numa zona remota lá na Escócia, né? E era quase impossível eles comprarem álcool, né? Whisky, sei lá que porra que o cara bebia, né, velho? E, cara, o Graham Chapman, então, tava sem a bebida, né, velho? Pelo menos nos primeiros dias. E ele começou a ter mesmo aquele negócio assim, como é que se diz? A dependência, síndrome, né? Síndrome de abstinência. A abstinência, exatamente, velho. E ele tava... E tava impossível. Tem cena da ponte, se vocês olharem com atenção, ele tava tão bêbado nessa cena, tão bêbado. Depois ele tinha conseguido as bebidas e tudo, né? Mas ele tava tão bêbado que ele não consegue atravessar a ponte. Ele tá tremendo, né? Exato. Ele não conseguiu atravessar. Ele não atravessou a ponte, pra falar a verdade. De tão bêbado que ele tava. O que matou ele foi, acho que, se não me engano, foi um câncer na garganta, uma coisa dessa assim, mas... Não foi HIV, não? Não foi HIV, não. Foi muito em decorrência do... Mas também o que agravou foi muito esse fato dele ser alcoólatra, né? Que o fígado dele já tinha descido pelo mijo, pra falar a verdade, né, velho? Ele morreu junto com o John Cleese e o Michael Pelly, né? Que foram lá visitar ele. Morreu junto com os caras. Ah, ele tava lá? Eles estavam lá, viram ele morrendo, então? Tá lá na hora. Caralho, velho. Aí é amizade, hein? O John Cleese era muito amigo dele. Era, tipo, eles surgiram juntos, eles escreviam juntos também, sabe? Todos os sketches do Monty Python, que eram os dois que escreviam. Geralmente o John Cleese até escrevia sozinho, mas botava o Graham Chapman também, sabe? Tipo tipo Lennon e McCartney, Keith Richards, Mick Jagger, essas coisas assim, sabe? Mas a ideia do Dead Parrot, né? Que até o John Cleese faz essa homenagem no memorial. A ideia é isso, velho. Ele fala que a ideia foi dele, do Dead Parrot foi dele. Ele que deu o título, pra falar a verdade, porque o resto foi tudo John Cleese. Quando eles iam escrever os quadros, o John Cleese se debruçado na máquina de escrever e o Graham parado do lado dele, sem fazer porra nenhuma. Só que o Cleese montava a cena todinha, só que o Graham chegava e dava o elemento principal da cena. O Dead Parrot seria com uma torradeira. Ia ser uma torradeira que tava quebrada. E aí o Graham virou e falou assim, porra, vamos fazer com um papagaio morto. O cara querendo devolver um papagaio morto. O John Cleese achou aquilo fantástico e a cena hoje é uma das principais, uma das cenas icônicas do Monty Python. Por favor, o coelho. O coelho é fantástico, né, velho? E homenagem a Melina e seu coelho. A fera de Caibarnog, né? O que eu acho legal é que antes da fera de Caibarnog tem o bruxo Tim, velho, que é interpretado pelo John Cleese. Que eles chegam, estão andando e tal, cavalgando, aí encontram o bruxo, velho. E ele tá tocando fogo na montanha, velho. Do nada, tem um maluco tacando fogo na montanha, assim, babá, fazendo show off de tacar fogo na montanha, velho. É muito louco. E aí eles falam: ó, você, vemos que é um grande bruxo poderoso, não sei o que e tal. E aí ele começa a tacar medo nos caras da grande fera de Caibarnog, não sei o que, que eles têm que passar por lá pra poder chegar no castelo de Arr. Beleza, aí vai os caras lá, e aí o ali, você tá vendo a besta fera, não sei o que, o que, atrás do coelho? Não é o coelho! Aquele coelhinho, você não sabe, mas esse coelho é o bicho mais foda, não sei o que. Ele bota a mão e ele faz umas caras e bocas assim. E aí os caras, ah, que coelho que nada, não sei o que, eu vou lá. Aí vai um e, cara, o coelho decapita o cara. E totalmente tosco, né? O coelho mais tosco do universo, numa linha, claramente, ele tá numa linha, um cabo. E nego bota o coelho e o coelho detona todos eles, velho. E aí vem pra mim a segunda melhor cena do filme, que é como vamos derrotar o coelho. Com a santa granada de mão da Antioquia, velho. Que tem, cara, a melhor parte do filme, que eles chamam o Sir não sei o que, que do nada aparece, porque aquele filho da puta não estava seguindo eles, velho. Ele não aparece em nenhuma outra cena do filme. Não, chama o padre fulano, que ele vai nos trazer a santa granada de mão. Aí vem o cara com uma bíblia, assim, não sei o que, a santa granada de mão. Aí, ó, como devemos usar? Ah, versículo tal, não sei o que. Aí o cara pega e vai ler os versículos, velho, de como usar a porra da granada de mão, velho. Primeiro deves retirar o santo pino. E então contar até três. Nem mais, nem menos. Três é o número que deveis contar. E o número da conta deve ser três. O quatro não deve ser contado. Em contar até dois, exceto aquele que deve preceder o três. O cinco está de fora. Uma vez que o número 3 seja o terceiro número a ser contado, atirai a santa granada de mão de Antioque contra vosso inimigo, que sendo mau aos meus olhos, deve morrer. Amém. Amém. Cara, é excelente. E aí o rei Arthur pega. Beleza, vamos lá. Aí ele arranca o pino. Certo. Um, dois, cinco. Três, senhor. Três. E é um coco, velho. A granada de mão é um coco, cara. Cara, eu fiquei bobo em saber que essa granada de mão é a que deu origem pra Holy Grenade dos Worms, cara. Eu não sabia disso. É verdade, deu no joguinho, né? No joguinho, que quando você taca ela, toca aleluia. Cara, estoura o cenário inteiro. Pois é, e a santa granada de mão detona com a besta fera de... Como é o nome lá, o Turin? A besta de Carbanog. A besta de Carbanog, exatamente. E eles conseguem entrar na caverna lá do coisa, e aí tem uma inscrição na parede. E aí eles vão ler a inscrição, e ela aqui, não sei o que e tal. E aí, não sei o que... E aí eu vou chegar no castelo de... Mas o que que foi? Ah, vai ver, ele morreu enquanto escrevia. Ah, o cara escreveu quando ele morria, ele não escreveu. Ah, vai ver, ele tava ditando. É, e legal que aparece a besta, né, velho? Que é uma animação do Terry Gilliam, né, velho? Isso, e aí o melhor jeito é como a besta vai embora, como eles conseguem superar puta a besta. Puta merda, aquilo é muito bom. O Terry Gilliam tomou um infarte, né, velho? Isso, e aí o desenhista teve um infarto. Pá! Que é o, cara... que é o Terry Gilliam, né, velho? Isso, exato. E ele morre, assim, e aí a besta some. Ah, pronto, o animador morreu. Aí ele chega, aí tem um velho maluco, e aí vai fazer as três perguntas, né? Pra passar na ponte, você tem que responder a três perguntas. Aí o Sir Robin fala, nem fudendo que eu vou, né, velho? Que ele era um cagão do caralho. Aí o Sir Lancelot vai. Qual é o seu nome? Meu nome é Sir Lancelot de Camelot. Qual é a sua missão? Achar o cálice sagrado. Qual é a sua cor preferida? Azul. Certo, pode ir. Tá, obrigado. Muito obrigado. Aí o outro fica assim, ah, mas é só isso? Ah, muito fácil. Aí ele vai aí. Mas é fácil. Pare. Quem se aproxima da ponte da morte deve as minhas três perguntas acertar para o outro lado chegar. Faça as perguntas, guardião. Eu não tenho medo. Qual é o seu nome? Sir Robin de Camelot. Qual é a sua missão? Achar o cálice sagrado. Qual é a capital da Síria? Essa eu não sei. Cara, arremessado. Do nada, né? O cara é catapultado do ar, velho. Foda que depois vai mais um, né? O seu nome? Sir Galahad, de Camelot. Qual é a sua missão? Achar o cálice sagrado. Qual é a sua cor preferida? Azul. Não. Na hora do rei Arthur, o cara, ao invés de perguntar a cor e outra coisa, ele pergunta... Pare. Qual é o seu nome? É Arthur, rei dos Bretões. Qual é a sua missão? Procurar o cálice sagrado. Qual é a velocidade no ar de uma andorinha solteira? Qual vós dizeis, uma andorinha europeia ou africana? Ah, essa eu não sei. Como sabe tanto sobre andorinhas? Tendes que saber essas coisas quando sois rei. Cara, é muito nonsense demais, né, velho? Mas funciona, cara. Agora o filme acaba de uma maneira muito escrota, né? Cara, aí que tá. A cena final é porque eles não sabiam como terminar o filme. O Eric Idle fala isso no documentário. Ele fala o seguinte, cara, aquele final é porque a gente não sabia como terminar o filme. E aí eu dei a sugestão, pô, por que não bota a polícia chegando e metendo a mão na câmera e acabando com tudo? E aí ele disse que foi levar a filha dele pra assistir o filme e a filha dele falou, te odeio. Você fez esse final, idiota. Esse final de merda. E aí, a polícia bota a mão na lente, e aí, música, e acabou. Não tem nem fiatec, nem nada, é só música. E aí você fica esperando ver se a porra do filme vai continuar, e é só música. É 3 minutos de música. Depois reclamam que que vocês resolveram terminar o programa, né, velho? Fingiram terminar o programa, né, velho? Naquela briga de vocês lá no Mestre do Universo. Pois é, influência total de Monty Python aquilo ali. Cara, você sabe qual é a principal questão do Monty Python em todas as sketches que eles fazem? Sabe qual é o segredo deles, Brunão? Não sei, cara, qual que é? Thank you.